tem jangue no beat, mano. Hoje é lua cheia e neblina, né? E eu não posso desfocar na minha vida. Vendo quebrado, revolta dos crias, consumindo notas, faço crescer minha quadrilha. Vendo os dias passarem, no sexto dia eu tô lá. O que eu ouvia falar, e numa passagem dizia, no sétimo dia eu iria brilhar. Hoje é lua cheia e neblina, né? E eu não posso desfocar na minha vida. Vendo quebrado, revolta dos crias, consumindo notas, faço crescer minha quadrilha. Passado, no sexto dia eu tô lá. Tem que eu ouvia falar. E numa passagem dizia, no sétimo dia eu iria brilhar. Você não pode te esperar. Tô procurado igual Pablo Escobar. Homem na gangue, um rádio eu vou passar. Segura a bomba, pode abaixar. 47 tiros de AK. ABC City eu vou descarregar. Faço uma aposta, tente adivinhar. Quem vai vencer, quem vai ganhar. Hoje é lua cheia e neblina, né? E eu não posso desfocar na minha vida. Vendo quebrado, revolta dos crias, consumindo notas, faço crescer minha quadrilha. Vendo os dias passarem, no sexto dia eu tô lá. Tem que eu ouvia falar. E numa passagem dizia, no sétimo dia eu iria brilhar. Hoje é lua cheia e neblina, né? E eu não posso desfocar na minha vida. Vendo quebrado, revolta dos crias, consumindo notas, faço crescer minha quadrilha. Vendo os dias passarem, no sexto dia eu tô lá. Tem que eu ouvia falar. E numa passagem dizia, no sétimo dia eu iria brilhar. Eu vou brilhar, com diamante no pulso ficar. Muito enjoado de nota pra cá. Escolho quem quero pra tá no lugar. E gruta no beat é perigoso, mas pediram. O jank que eu fiz, eles repetiram. Eles falam que só pica, mas eles mentiram. Tô focado como a ninja, não nota que eu tipo milho. Mano, draga de vidro, tiro de pino. Jumina é gangue e é troca de tiro. Enquanto sua mob tá no troca-troca, eu tiro sua gangue só no trocadilho. Era só mão no gatilho, eu não me contento com um quilo. Mano, Jumina é fino. Mano, Jumina é sujo, Mano, Jumina é escuro. Mano, Jumina é fino. Mano, Jumina é fino. Mano, Jumina é sujo, Mano, Jumina é escuro. Mano, Jumina é fino. Mano, Jumina é fino. Mano, Jumina é sujo, Mano, Jumina é escuro.